bacia, deixa lá. Enche a sua piscina, mas não esvazia minha bacia, deixa lá, pra eu lavar meu pé quando do samba eu chegar. Com as sandálias sujas eu deixo lá do lado de fora. Na ponta do pé em casa eu abro a porta. A patroa preocupada, bolada, se importa. Me espera sentada na sala de camisola, olhando o relógio sem parar, só pra ver eu chegar e ver que eu tô bem de volta pro lar. Enquanto eu me banho, a janta vai esquentar. Se eu falo que eu não quero, eu só falto apanhar. Se eu pego o violão, ela sai pra não atrapalhar. Vem cá, vem. Você não vem me prejudicar. Poeta, eu sou. E pra você, minha bela, venho cantar o amor. Pra você, minha bela, venho cantar o amor. Na mulher da pele macia, marrom bombom. É simples, é engraçada. Essa nega, ela tem o dom. É madura, é verdadeira. E sacode meu coração quando samba. O seu molejo não tem comparação. Escuta o som no talo enquanto limpa casa, enquanto lava e passa. Ela solta a palavra, faz jogo de adivinha. Quando tô distraído, ela tapa meus olhos e saio. Quando voltei assim, já chegou, eu vou lá ver o meu amor como está. Lá fora o mundo pode acabar, ao seu lado o tempo para e eu não vejo passar. Balança, balança comigo, na batida do swing vem comigo balançar. A cintura das morenas, oh, oh, oh. Tô te esperando pra jantar. Tô te esperando pra deitar. Tô te esperando. Que as coisas daqui um dia vão melhorar.